Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Se gostas da música romântica, ouve Antena Web aos domingos entre as 22h30 e as 0 horas. O programa Amor Sem Limites e Apaixona-te. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Gosta de observar, de aprender e aprender? Então seja bem-vindo ao Imaginário 21. Eu sou Emanuel Almeirante e todos os domingos entre as 21 e as 22h30 estou aqui na Antena Web para lhe falar sobre os mais variados assuntos, sobretudo do panorama atual. Espero por si, Imaginário 21. Todos os domingos entre as 21 e as 22h30 aqui na sua Antena Web. Viajamos agora do Minho ao Algarve. Passamos pelas ilhas, pelo litoral e pelo interior de Portugal. Corremos musicalmente Portugal de 10 a 10. Na voz de Diamantino Teixeira. Olá então, boa noite. Sejam bem-vindos ao Portugal de 10 a 10, emissão 2. Boa noite, boa noite, boa noite, caros amigos ouvintes. Cá estamos então para a emissão 2 do Portugal de Les a Les. Emissão referente ao dia de quarta-feira, 9 de fevereiro, ano de 2011. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira. O que quer que faça, onde quer que esteja, com quem quer que esteja. Nós somos, já sabe, a sua melhor companhia. Somos a Rádio Antena Web. Ninguém, mas ninguém mesmo, lhe dá uma rádio assim. Chegamos agora para ficar consigo durante cerca de 120 minutos. Este aqui é um programa de música e só música portuguesa. Portugal de Les a Les. Acontece aqui na sua Antena Web, às quartas-feiras das 21 às 23 horas. De Lisboa para o mundo, envio-lhe um forte abraço. É bom saber que está na nossa companhia e eu quero proporcionar-lhe a melhor companhia possível durante estas 2 horinhas de música portuguesa. Já sabe que é aqui mesmo, na sua Antena Web, em www.radioantenaweb.info. É com muita alegria, cada vez mais alegria, que estamos consigo a cada dia que passa. É bom saber que está aí desse lado, mas sobre isso já vamos falar daqui a pouco, lá mais para a frente. Para já, vamos à música. E olha, para si que é, bom, que é mais ou menos da minha idade, veja lá se lembra disto. Apaixonar

tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar, és amor intemporal. Os anos se passaram, não senti, quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão bela ao despertar, dia e noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Para mim só te transformou, e astro, raio, estrela, mor. Ainda digo e direi tantas vezes, és como o licor dos deuses, passa o tempo e estás melhor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde foras o que houver. És ainda o meu sonho de mulher. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Foi assim que abrimos esta emissão 2 do Portugal de Les a Les, referente a este dia de quarta-feira, 9 de fevereiro, ano de 2011. A voz de Clemente, o tema Amore Mio. E quantos aninhos já tem esta música? Lembra-se? Pois bem, você que é mais ou menos da minha idade, certamente ter-se-á lembrado desta música. Ouvimos também José Melhoa com o tema Perdoa-me, um tema de Isabel Pantoja, Perdona-me, aqui com uma nova roupagem e traduzido bem para português. Não sei se há letra, mas pelo menos está traduzido em português. Ficamos depois também com a voz de José Alberto Reis, Amor Intemporal. Vamos seguindo agora com as vozes de Mafalda Veiga, o tema Velho e também os Madre Deus, o Pastor. Onde, com quem quer que eu esteja, o que quer que faça, eu conto com a sua companhia aqui nesta que é a sua Rádio Antena Web, até bem perto das 23 horas. partido e gasto pelo tempo. Estava um velho sentado no banco de um jardim a recordar fragmentos do passado. Na telefonia tocava uma velha canção e um jovem cantor falava da solidão. Que sabes tu do canto de estar só assim, só e abandonado como o velho do jardim. O olhar triste e cansado procurando alguém, e a gente passa ao seu lado a olhá-lo com desdém. Sabes, eu acho que todos fogem de ti para não ver a imagem da solidão que irão viver quando forem como tu, um velho sentado no jardim. Consegues saber o que tem ou não valor. O teu caminho parece estar mesmo a chegar ao fim, para dar lugar a outro no teu banco do jardim. O olhar triste e cansado procurando alguém, e a gente passa ao teu lado a olhar-te com desdém. Ah, sabes, eu acho que todos fogem de ti para não ver a imagem da solidão que irão viver quando forem como tu, um resto de tudo que existiu. Quando forem como tu, um velho sentado no jardim. Thank you. de namorados, de namorados, de namorados. Aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci, perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua. Enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor. Depois de nós, o adeus, o ficarmos só. Mafalda Veiga com o tema Velho Ainda, os Madre Deus, o Pastor, os Perfume com o tema Intervalo e também a voz de Paulo de Carvalho e depois do Adeus. As quatro vozes que passaram por cá nestes últimos minutos, em que estivemos com a música portuguesa nesta emissão do Portugal de Les a Les. Vamos seguindo, agora um pouquinho mais de ritmo nesta emissão para ouvir Fausto, ainda Pedro Barroso e também a voz de Dino Meira. Um, dois, três e... Navegar na minha cana, verde mergulha no teu corpo entre quatro paredes, dar tão bem e ficar, e ao fundo voltar à minha cana, verde navegar. Navega mais a minha cana, verde mergulha no teu corpo entre quatro paredes, dá com beijo e ficar, e ao fundo e voltar a minha cana, verde navega, navega. Quem conquista sempre rouba, quem cobiça nunca dá, quem oprime tiraniza, naufraga mil vezes bonito, eu sei lá. Já vou de grilhões nos pés, já vou de algemas nas mãos, de colares do pescoço perdido e achado vendido em leilão. Eu fui a mercadoria lá na Praça de Mocá, quase às Ave Marias, nos abismos do mar. Navegar, navegar mais à minha cana, perder mergulha no teu corpo entre quatro paredes, dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar à minha cana, perder navegar. Já é tempo de partir, adeus morenas de Goa. Já é tempo de voltar, tenho saudades tuas, meu amor de Lisboa. Antes que chegue a noite, que vem do cabo do mundo, tirar vidas à sorte do fraco e do forte, de cima e do fundo. Trago um jeito bailarino, que apesar de tudo baila no meu olhar peregrino. Os abismos do mar, navega, navega na minha cana, perder mergulha no teu corpo, até quatro roupas, dar-te um beijo e ficar, e ir ao fundo e voltar ao minha cana, verde navegar, navegar. Navega, navega, mas ao minha cana, verde mergulhar no teu corpo entre quatro paredes. Dar-te um beijo e ficar, ir ao fundo e voltar ao minha cana, verde navegar, navegar. Navegamos ao minha cana, verde mergulha no teu corpo entre quatro paredes. Dá-te um beijo e fica, e ao fundo e voltar ao minha cana, verde navegar. Vai navegar, ó cana verde, ir o teu corpo entre quatro paredes. Vai dar-te um beijo e ir ao fundo, ó cana verde, vai navegar, navegar. Vai navegar, ó cana verde, ir o teu corpo entre quatro paredes. Vai dar-te um beijo. Ir ao fundo, a cana verde, vai navegar, navegar, vai navegar, vai mandar a cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes. Um beijo, vai navegar, vai ao fundo e voltar, a cana verde, vai navegar, navegar, vai navegar, a cana verde, mergulhar no teu corpo entre quatro paredes. E dar um beijo, vai navegar, vai ao fundo e voltar, a cana verde, vai navegar, navegar. Muito bem dito, muito bem dito. Passei de largo para ver se não te via, se me esquecia do teu doce bamboleio. A perna que vai pagar.

Nesta emissão do Portugal de Lens a Lens, referente a este dia de quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011, vamos sair agora para um curto intervalo. Não sem antes de lhe trazer aqui dois temas que já representaram e de que maneira Portugal no Festival da Eurovisão. Um de 1979, a voz de Manuela Bravo, Sobe, Sobe, Balão, Sobe, e também a voz de José Cid, um grande, grande amor que também nos representou e de que maneira, a 19 de abril do ano de 1980, também no Festival da Eurovisão. Fique por aí, segue-se um curto intervalo depois destas duas musiquinhas, eu volto para a segunda parte desta emissão do Portugal de Lés a Lés, onde conto consigo para ficarmos juntinhos até bem perto das 23 horas. Então, não sair aí. Eu volto daqui a pouco. Não pensem mal de mim. Quanto mais não vale viver a vida assim. Nas asas do sonho é bom andar sem norte. Não preciso vistos, nem uso passaporte. Não tenho limites, parar não é comigo. E ouço o meu amor dizer, eu vou contigo. Ter essa certeza é a luz de um novo dia. Vai, meu balão doiro, envolto em fantasia. Sobe, sobe, balão, sobe. Vai pedir aquela estrela que me deixe lá viver e sonhar. Leve o meu amor comigo, pois eu sei. Não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim.

de segunda a sexta-feira, entre a 1 e 1:30 da tarde, aqui na sua Rádio Antena Web. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1.500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Sabe o que são playlisters? Playlisters são programas de computador capazes de gerir a programação de uma rádio 24 sobre 24 horas. Na Antena Web, isso não existe. Na Antena Web, todos os programas são de autor e todas as músicas que ouve são resultado da nossa escolha feita a pensar em si. Não queremos encher os seus ouvidos, mas sim a sua alma. E afinal, esta é ou não é a sua rádio? Rádio Antena Web. Sintoniza-te. Estamos então de volta para esta que é já a segunda hora de emissão do Portugal de Les a Les, referente a este dia de quarta-feira, 9 de fevereiro, ano de 2011. Vamos abrir esta segunda hora com duas vozes do fado. E se uma dispensa apresentações, outra já nem tanto. Ou seja, uma apresenta-nos por aqui o seu primeiro trabalho. Chama-se Iniciação. O tema que vamos ouvir é bem conhecido. Chama-se Povo que Lavas no Rio. Chamo a sua atenção também para esta voz. É a próxima entrevistada no programa Tempo de Antena de Carlos Bonaparte, que vai para o ar na próxima sexta-feira às 17 horas. Falo-vos de Vera Castro, ela que nos vai falar do seu primeiro trabalho, Iniciação, em entrevista a não perder na próxima sexta-feira em Tempo de Antena com Carlos Bonaparte. Quanto à segunda voz que vai passar por cá, bom, quase que dispensa apresentações, mas ainda assim lhe digo que se chama Fernando Maurício. Fico por aí. Eu conto com a sua companhia até bem perto das 23 horas. No rio. ninguém sabe dizer nada da formosa Mariquinhas. A casa foi leiloada, venderam-lhe as tabuinhas, ainda fresca e com gagem. Encontrei na moraria antiga Rosa Maria e o Chico do Casné. Fui-lhes falar, já se vê, e perguntei-lhes de entrada pela Mariquinhas. Coitada, respondeu-me o Chico, e vê-la, tenho querido saber dela, ninguém sabe dizer nada. Então as suas amigas, a Clotilde, a Julialda, a Inês, a Berta, a Mafalda e as outras mais raparigas aprendiam-lhe as cantigas. As mais ternas coitadinhas, formosas como andorinhas, olhos e peitos em brasa. Que pena tenho da casa da formosa Mariquinhas. Então o Chico apertado com perguntas explicou-se a vizinhança, zangou-se, fez-lhe abaixo assinar. Diziam que havia fado ali até madrugada. A pobre foi intimada a sair, foi posta fora e formou-se uma penhora. A casa foi leiloada, o Chico fora ao leilão, arrematou a guitarra, o espelho, a colcha com barra, o copo forte e o fogão. Como não houve candão, porque eram coisas mesquinhas, trouxe um par de chinelinhas, o alvará e as bambinelas, e até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. E até das próprias janelas venderam-lhe as tabuinhas. Estivemos então nesta emissão do Portugal de Lanzalés com duas vozes do fado, uma que nos trouxe aqui o seu primeiro trabalho, chama-se Iniciação. Esse mesmo trabalho será apresentado em entrevista a não perder na próxima sexta-feira em Tempo de Antena, um programa de Carlos Bonaparte que vai para o ar, como lhe disse, já na próxima sexta-feira às 17 horas. Próxima entrevistada neste mesmo programa chama-se Vera Castro, para que nos possa falar sobre o seu primeiro trabalho, Iniciação. Ouvimos depois a voz de Fernando Maurício, Leilão da Casa de Mariquinhas. Vamos continuando, deixamos o fado para passarmos agora a uma outra voz, e esta também vem conhecida de todos nós. Chama-se Marco Paulo, do seu álbum de Corpo e Alma de 2009. Este tema que vos trago aqui, até aqui, chama-se Santa Maria. Encontrei encruzilhadas e pedras no caminho. Sempre que o sol não me iluminava e a vida escurecia, nunca vacilei porque lá estavas guiando o meu destino, sem me deixar sozinho. Santa Maria, sempre quando a força me faltava e me enchia de pranto,

Estivemos nesta emissão com a voz de Marco Paulo, o tema Santa Maria e também os Resistência Nasce Selvagem. Bom, e se na primeira hora desta emissão lhe trouxe aqui duas vozes que participaram nos festivais da Eurovisão, um de 1979, o outro de 1980, refiro-me, claro está, a Manuela Bravo e também a José Cid. Trago-lhe agora mais uma voz que fez parte do mesmo festival, ou seja, do Festival da Eurovisão, desta vez do ano de 1971. Tonisha traz-nos aqui Menina do Alto da Serra, para ouvir depois as doces que nos trazem café com sal. Não sei se é bom, a ver, vamos. Menina rotina de olhar sempre raiando pela manhã, de seio dormir pequeno, coletinho de lá, menina cheirando a fel, casado com o hortelã, menina cheirando a fel, casado com o hortelã, menina que no caminho vais pisando com usura, traz nos olhos o ninho, todo em penas de ternura. Menina de andar de linhos com um ribeiro à cintura. Menina não sai aos folhos, quem na vez fica a lavar. Arco da sede dos olhos, pão que não foi amassado. Menina do riso aos molhos, minha saída de pinheiro. Menina não sai aos folhos, ao fazer-me sem cantar. Corpo inteiro com tranças de madrugada, que se levanta primeiro que a terra alvoroçada. Menina do corpo inteiro com tranças de madrugada, menina do corpo inteiro com tranças de madrugada. Menina da saia aos folhos, quem na vez fica a lavar. Algo da cedo dos olhos, pão que não foi amassado. Menina de fato novo, ó Ave Maria da terra, rosa brava, rosa povo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa povo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa povo, brisa do alto da serra. Rosa brava, rosa povo, brisa do Cualquier día amor. A voz de Tonisha com Menina do Alto da Serra e também as Doce com Café com Sal. Vamos continuando nesta emissão do Portugal de Les Alés, referente a este dia de quarta-feira, 9 de fevereiro, ano de 2011. Seleção musical, a apresentação e realização deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa vos envia um abraço do tamanho do mundo. Mais uma recordação nesta emissão de hoje. Veja lá se lembra deste autocarro. Não tem número, mas se calhar é bem melhor do que todos os outros que andam por aí. Autocarro do amor, os Taras e Montenegro. Vamos recordar. Com os Taras e Montenegro, demos então uma voltinha neste maravilhoso autocarro. Chama-se Autocarro do Amor e que bem soube recordar este tema que tem muitos e muitos anos. Vamos seguir em frente nesta emissão do Portugal de Les a Les, emissão de quarta-feira, 9 de fevereiro, ano de 2011. Ficamos agora com a música de baile, também nesta emissão, para ouvir já três grupos. O grupo SOS, ainda Banda Lusa, o tema Quebradeira, e também os The Friends, à espera dela. À sua espera, fico eu, que fique comigo até bem perto das 23 horas. Nesta que é a emissão 2 do Portugal de Lanzalés, nesta que é também a sua rádio, Antena Web. Al lado de la pista, su padre era payaso de circo, su madre trapecista. Solo era una niña y ahogaba sola en la de león de su jaula. Quería ser domadora y yo caí en la tarde cuando pesa la función. Detrás de las cortinas Nina comienza su actuación. Salsa, brinca, hacen mil piruetas cantando, bailando a ningún espectador. Nina, Nina, la pequeña domadora está a la pista. Su madre trapecista, en la de galeón en su jaula, es su mejor amiga. Y yo caí en la tarde cuando pesa la fusión. Dentro de las cortinas Nina comienza su actuación. Nina, Nina, Nina, la pequeña domadora está a la pista. Nina, Nina, Nina, Nina, quebradeira, bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi-te com outro, junto foi só e quebrei a casa. Bandida, chorona, malandra, safada. No sonho eu vi-te com outro, junto foi só e quebrei a casa. Sonhei com ela nos braços de um outro amor. Acordei desesperado, todo amarrotado, e ela perguntou: meu bem, o que aconteceu? Conta que eu quero saber. Tu acordaste gritando, chorando e dizendo: vou matar você. Meu bem, eu tive um pesadelo, e a casa. Antena Web sintoniza. Segunda-feira, não pode ser. Na terça-feira chega tarde do trabalho. Na quarta-feira vir vão e vá dormir. Na quinta-feira faz serão, não pode ser. Na sexta-feira está doente para sair. Fim de semana limpa a casa todo dia. O que vou fazer para poder sair com ela? Esperando na janela e rezar a Ave Maria. Ai, como é triste ter alguém assim a fugir de mim, sempre a dizer não. Já não aguento a situação. Vou dizer que não, vou mudar meu rumo. Não quero mais ficar à janela, à espera dela, pois sei que não vem. Segunda-feira ela não pode sair. Na terça-feira chega tarde do trabalho. Na quarta-feira vê novela e vai dormir. Na quinta-feira faz serão, não pode ser. Na sexta-feira está doente para sair. Fim de semana limpa a casa todo dia. O que vou fazer para poder sair com ela? Esperando na janela e rezar a Ave Maria. Ai, como é triste ter alguém assim a fugir de mim, sempre a dizer não. Já não aguento a situação. Vou dizer que não, vou mudar meu rumo. Não quero mais ficar à janela, mas espera dela, por sei que não vem. Ai, como é triste ver alguém assim a fugir de mim, sempre a dizer não. Já não aguento a situação. Vou dizer que não, vou mudar meu rumo. Não quero mais ficar à janela, à espera dela, pois sei que não vem. Não quero mais ficar à janela, à espera dela, pois sei que não vem. Não quero mais ficar à janela, à espera dela, pois sei que não vem. Vamos caminhando calmamente para o final desta emissão de hoje, emissão 2 do Portugal de Lenzelés, que acontece aqui às quartas-feiras, nesta que é a sua rádio Antena Web. E é calmamente que vamos seguindo agora com a voz de Toy e também de Ana. Álbum de recordações. E por falar em recordar, seguimos depois com Vítor Espadinha, ele que nos diz que recordar é viver. Fique por aí, vamos caminhando a passos largos para o final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Sem que espreite o álbum de recordações, e eu não me levanto um só dia sem ver as fotografias em que nós estamos os dois. Madrugada sem que na minha almofada esteja a foto onde estás, e eu nem um só minuto passo sem beijar o teu retrato. Querer voltar atrás, e a gente chora, e a gente grita, revivendo as emoções que ao mundo de corações traz de volta às nossas vidas. E eu não vou a lugar nenhum,

triste viver de ilusão. Mas tu foste a mais linda história de amor que um dia me aconteceu. Antena Brante. Nestes últimos minutos estivemos então com Toy e Ana, álbum de recordações, e porque recordar é viver, estivemos com o tema com este mesmo nome e a voz de Vítor Espadinha. Ouvimos logo depois também os Da Vinci e Tapete Voador. Vamos sair para o final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les. Thank you. E pronto, eis que chega ao final esta emissão de hoje, emissão 2, referente ao dia de quarta-feira, 9 de fevereiro, ano de 2011. Portugal de Lens a Lés, que acontece aqui às quartas-feiras na sua antena web. A seleção musical, a apresentação e realização destas emissões a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que de Lisboa para o mundo vos envia um grande, grande abraço. A promessa de voltar de hoje a 8 dias para mais uma emissão do Portugal de Lés a Lés. Não esqueça que esperamos os seus comentários na nossa caixa de comentários e o quanto importante é saber que você deixa a sua opinião. Não basta que nos ouça, não basta que descarregue os nossos programas, é importante saber da sua opinião, porque queremos melhorar a cada dia que passa. Por isso, entre em www.radioantenaweb.info. Vá até a nossa caixa de comentários e fale. Bem ou mal, fale. O que importa é que fale de nós. Vamos sair musicalmente com a voz de Nuxa. Acordei sem ti. Abraços para eles, abraços e beijinhos para elas. E até para a semana, se Deus quiseres. Boa noite. Façam o favor de serem muito felizes. Beijos que não vou esquecer.